check the closing collection here. Boa noite. Cidade Bar Cogbo. Aguarde. Controle Salvador, Jet 5827, boa noite. 5827, contato no ADAF, sou comigo 360, perfil da EL. 360, Nadael, Jet 5827, pode voar da EL, da presente? Autorizado. Pode ir da EL, Jet 5827. Seria possível 3858 voar na proa de Froti? Tá, 3858. A 62 decolou ao 0000. Sem controle, bom voo. Controle, obrigado, uma boa noite, até a próxima, 3662. Número 5, contrato, perdão, sem identificação, autorizado chegada a mar e desça para o nível 050, estou altímetro no 016. Decimal 18,6, a autorização. Ok, 18,6, voo 904, obrigado. Correio Salvador, boa noite, voo 904, centro de informação, tango, autorização para Fortaleza. Voo 904, aguarde a cópia para Fortaleza. Você está saindo a subida para o voo 904? Afirmo, a subida é a Monson, transição Frote. Afirmativo, Momo, Frote, Fox, Romeu, Oscar, Tango, Índia, Frote. Ok, obrigado. Coisa tanto, passa nível 150, chama agora o centro Recife, frequência 12545, alterna 12685, boa viagem. Obrigado, 2545, alterna 2685. Controle Salvador, FJET 5827, pode voar bridge? 9084 na escuta para cópia? Pronto, para cópia, voo 9084. Ok, tá autorizado Fortaleza, o nível 370, via Antezulu 19, decolagem da 10 com curva à esquerda, a subida é a Momo, com transição frote. O controle 119.8, acione 5573. 370 para Fortaleza, Antezulu 19, decolagem da 10 com curva à esquerda, sai da Momo, 3.4. Controle 198, responde 53, voo 9084, na posição 17. Correto, voo 9084, chame quando pronto para o pushback e acionamento. Agora para posicionamento, voo 9084. Localizador, avistando, oceano 6313. Sinal de aproximação, chame 2-386, bom pouso. 286, até decolagem. 3662, passa nível 1940, chame o centro Recife, frequência 12545, alcançando 2685, boa viagem. 2545, 2685, tá 3662, boa senhor, boa noite. Marcador, externo, vou ter checado, oceano 6313. Oceano 6313, o vento 170 graus, 8 nós, que negão no zero, no meio, autorizado pouso, pista 10. Teve pouso, 90, oceano 6313. Meu Charlie, boa noite, planificação, autorizado, chegada bom, fideça para 4 mil pés, estou time 10, 16, vigilante. Portugal 019, Salvador Control. Portugal 0159, Salvador Control. Portugal 019, Salvador Control. Escuta do controle. Escuta. recebe o controle? Portugal 019, Salvador Control. Salvador Control. Portugal 019, Salvador Control. Meu nome da escuta do controle, estou agora modulando a 11935 e 11908. TAM 3305, reduza a velocidade, aeronave Portugal 019, a princípio está com falha em comunicações. A prevista espera sobre ITAP, TAM 3305. Portugal 019, Salvador Control. Zero, leva a pista pela direita, táxi via Alfa, reporta antes da Juliette, para ingresso portão 01. Alfa, antes da Juliette, para o 01. Salvador Control. Salvador, é Portugal 019, mantendo 4000, boa noite, approaching Duna. Portugal 019, descend to 2000 feet, QNH 1016, report localized core. Dava 2000, 1016, we'll call you, localized. TAM 3305 corrigindo, prossiga na chegada, desça para 3000 pés, TAM 3305. Abandona então a órbita em ITAP 3305. TAM Romeo Charlie, reduz a velocidade para 230 nós. Chame a torre em 118 decimal meia. Salvador, boa noite. Voo 189, frente alfa, alfa, versão da linha. Voo 1889. Prepara a Galeão, nível 360. Minuto para 4. Voo 1889, está pronto para a cópia? Pronto, Affirmative, we are on ILS now, just go on that. Complete approach, contact now, Salvador Tower 11860. 11860, Salvador 1-9-er. Obrigado. 3305, desça para 2010, informe no curso localizador, ajuste 10-16. Responder 5577, voo 1889. Salvador 613, 13, aguardo um minuto. Salvador, boa noite, Portugal 019, on final. Portugal 019, wind 170 degrees, 06 knots, QNH 1016, you are clear to land on runway 10. Chané 6313, ingresso a via Juliette, portão 01. Juliette 01, Chané 6313. Voo 1889, controle 119.8, reporta pronto pro pushback acionamento. Controle 198, reporta pro acionamento, voo Meu Charlie, isso é para 3 mil pés, ajuste no 0, 1 no 6. Para 3 mil, Charlie. Realizador 3305. Frente aproximação, chame 2, temos 86, bom pouso. 86, boa, amigão. Meu Charles, isso é para 2000 pés. Ajuste no 0, nomeia e informe localizador. Para 2000, vamos lá no lock, Charles. Portugal 019er and underground at 16, clear runway to your right, taxi via Alpha, report hold short Juliet, Portugal 019er. Locate runway taxi via Alpha, Portugal 019er. O 9084, autorizado, puxa acionamento, reporta para o táxi, voo 9084. Torres, Salvador, boa noite, 3305, está passando em Índia Serra, baixa, trabalho. TAM 3305, vento 1970 graus, meia dúzia de nós, aguardando pista livre. Ciente 3305. TAM 3305, vento 1970 graus, 0612 anões, QNH 10116, autorizado pelo pista 10. Sete livre, pouso 110, TAM 3305. Runway for Cate, Portugal 019. Portugal 019, taxi via Alpha, report on taxiway Juliet. Taxi via Alpha, report before Juliet, Portugal 019. Mike, no meu ouvido, boa noite, ação identificação, autorizado, chegada a mando, isso é para nível 050, estou tímido, estou no 096, vigilante. Chegada a mando, estamos no 050, desço. 1076, desço para 3000 pés, ajustou o tímido, estou no 096. 3000, milico, que é isso aí, 076. noite, Charlie, localizado. Frete, aproximação, chame torre, 186, uma boa. 186, boa noite. Salvador, boa noite, Papa Romeu Delta, Romeu Charlie. Papa Romeu Delta, Romeu Charlie, continua a aproximação, reporta no externo, baixado, travado. É, boa caraca. Torre, ó, 6747 agora da web, estamos aqui no 5% da Alfa, para o 6747, escute informação Bravo, um minuto para a cópia. Dan 3305, no solo aos 20, livra a pista pela direita. Táxi via Alfa, reportante da Juliette, dando passagem ao o Airbus 332 da Portugal. Seguindo o Airbus, Alfa, reportante da Juliette, 3305. Portugal 019, hold short Juliet. Hold short Juliet, é Portugal 019. Confirma o último que chamou a torre. O 9084. O 9084. Vai. Prossiga. O 9084 para o táxi com 145 a bordo, 3 horas, 5 de autonomia alterna, Recife. Táxi via Índia Alfa no ponto espera, chama novamente para ingresso, pista no zero. Índia Alfa no ponto espera, chama para ingresso, no zero, tá? Delta Romeo Charlie, o vento 160 graus, 062 a nós, o QNH 01016, autorizado pouso, pistão no zero. Portugal 019, you're clear to apron 1 via Juliet, gate 11, gate 11, Portugal 019. Apron 1 via Juliet, stand 11, Portugal 019. A 3305, segue o Airbus da Portugal à sua frente, o seu portão 07, autorizado ingresso via Juliet. Portugal lá pro 07 3305. O 9084 mantém ponto espera, pistão no zero. Ponto espera da 10, bom, 9084. Vai passar um Airbus 332 da sua cauda que está indo para o portão 11. Após o mesmo autorizado pushback acionamento 1889. Após o Airbus autorizado acionamento voo 1889, está agora com identificação, autorizado, chegada bom, isso para 4 mil pés, o time está no 0, no meio, vigilante. Autorizado, meia. Ô, não, 0 no meia. Você não teve contato com a gente? Localizador visual 076. Gente, agora tem feito comunicações. Michael Romeo Vitor, desça para 3.000 pés. Ajuste na 0 no meia. Desça para 3.000, Vitor. Romeo Delta, Romeo Charlie, no solo 24, livra a pista pela direita, confirma o pátio que se destina. Gente, o senhor vai taxiar Alfa, vai me reportar na Juliette, o Romeo Charlie. Gol 9084, vento 160 graus, 07 nós, QNH 10, no meu autorizado, decolagem pistão 0. 10 no meio, ajuste, autorizado, decolagem 10, gol 9084. Chame agora a torre, 186, bom pouso. 186, obrigado. Mike Romeo Vitor, desça para 2.000 pés. Informe no curso do localizador. Desça para 2.000, Vitor. 176, autorizado pouso, pista no 0, vento 140 graus, 069, QNH no 0 no meio. Livre pouso no 076. Papa Romeo Delta Romeo Charlie vai aguardar antes da Taxiway Juliette. Tem uma aeronave que fitou o pushback no portão número 7 e impossibilita o seu táxi até o pátio do Aerostar. Gol 9084, decolada 227, controle 199, decimal 8. 198, gol 9084, boa noite. Oi, já teria cota com 6747. 6747, autorizado Salvador Guarulhos, via Upper Zulu 21. Nível autorizado 360, realiza o perfil da saída Arbor Elefa. Aciona o código 5004, decola a pista no zero com curva à direita. Controle 1119, decimal 8, o WebJet 6767.